1606. Reduza 2109. Redução 2109, voo no 606. Voo 714, desça 3000 pés, ajustado no 0103, autorizado LS Sunglide, reposto localizador. 3000 com L13, no 714. O 9908, agora com o centro Recife, 1288, 13325. Centro Recife, 1288, alternando 13325, total 9908. No 606, retração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limitado pelo localizador inicialmente. Positivo esquerda 010, limitado pelo localizador, gol no 606. Falam que executa a RNAV. Copiado. Até o nível 040. 040, no 606. Gol no 714, descendo 2000 pés, está autorizado, ele é sem o glide, aguarde transferência. Para 2000, no 714. Gol no 606, acima da navegação na produção Serra Vitor 366, desça 2500 pés, ajustado no 013. 2500, 1013, Serra Vitor 366, gol no 606. Vitor Bravo Mike, da presente voo Iparipe para ingresso em Interlagos, aguarde transferência no 1500 pés. Está presente para Iparipe e para ingresso em Interlagos, aguardando instruções. Aguardando transferência. Com 714 passou o Duna, complete ele é sem mais de torre 186. Muito bem, mano. 3520, boa noite, senhor, identificação, desça nível 050 na chegada à mão. Capitão da Chama Amã e solicitamos o possível oeste do nave da 190. Gente, após ser autorizado. Gol no 805, após ETAP, voo Sierra Vitor 366, descendo 2500 pés. Ajustado no 0113, reporte final, Renato. Gente, após ETAP, desce 2500 com 1013. Vai esquerda para Sierra Vitor 366, vai reportar a Renato, gol no 805. Pouso, vento, salvo, cabeceira deslocada a 90 metros. Gente, deve pouso. Agora com a torno 86, gol 606. 186, boa noite. Passou o serviço 366, Campa Vista. Primeiro gol 606, eu tenho pressionação, aguarde, pista livre. Gol 606. Polo 714, solo aos 127, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette para 05. Mantenha essa escuta? Afirmativo. Polo 606, vento 030 graus 049, livre pouso, pistão no zero, cabeceira deslocada 90 metros. Livre pouso, pistão no zero, ciência da cabeceira, no 606. Passou 366, gol 1805, televisão. Agora com a torre 186, gol 1805. 186, boa noite. Boa noite. Após toque, prepare o Sierra Vitor 366, em descida 2510, estado no 013, reporte final, Renato. Após toque, para o Sierra Vitor 06, solo aos 20, livrando a direita, táxi via Alfa e Juliette para o gate 08. Alfa Juliette para o gate 08, gol 1606. 12805, livre pouso 10, vento 030 graus, 042. Livre pouso 10, gol 1805. Salvador, gol 1643, boa noite. Boa noite, gol 1643, o senhor identificação desse nível 040, chegada a bombe. Identificou 040 na bombe, 643. Salvador, boa noite, Portugal 158. Portugal 158, stand by to clearance to Lisboa. Information in course, Bravo, QNH 1013. QNH, information Bravo, and the QNH, information Bravo is 1014. Deadly. Bom, 8-0-5, solo 2-2, virando à direita, táxi via Alfa e Juliette para o gate 06. Alfa e Juliette para o gate 06, gol, boa noite. Assuma aqui, eu estou para o mais vivo para a Alfa. Agora com a torre 1-8-6. 1-1-8-6 para o gate 06. De Patatão, Vitor Bravo, Mike, corredor Interlagos, de Jornal Campo. Vitor Bravo, Mike, livre pouso 17, vento 030 graus, 042. Gente, prosseguindo para o final da ressalte, Vitor Bravo, Mike. Portugal 158, turn to copy. Confirm it, Portugal 158. Portugal 158 to Lisboa, clear set level 350 via Upper Whiskey 50. To Mossoró, after Mossoró, Upper November 866. To Vechal position, and after Vechal, direct Ligra. Departure runway 10 after takeoff. Left turn to Mambo, departure, and Gambit transition. So, on the partial control, Rolo 9 and decimal 35, Squawk 5457, Portugal 158. Portugal 158 is clear to Lisboa, flight level 350, Upper Whiskey 50 to Mossoró, after Mossoró, Upper November 866, understood until position Bexal, after Bexal to Ligre, runway 10, after departure left turn to Momo, GB transition, 1935 departure frequency, 5457 underscore to Portugal 158. Portugal 158, correct, flight ready for the start of the push flag. Call it ready for push and start, Portugal 158, obrigado, até já. Portugal 158, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike, livre pouso, vento calmo. Autorizado, Vitor Bravo Mike. Salvador, tá 3520, passando 372, passando travado, visual com 10. Sou 3520, livre pouso, vento calmo, cabeceiro 10 deslocado, 90 metros. Pouso autorizado, passando 10, tá 3520. Sou autorizado, backtrack para o Vitor Bravo Mike. Pilote Vitor Bravo Mike, solo 28, livre backtrack, reporte pista livre. O backtrack, vou colocar a pista ali, Vitor Bravo Mike. No 643, desça 2000 pés, estado 03, autorizado direto, sem anglais, reporte localizador. 2000 pés, 1013, sem anglais, informar localizador, vou no 643. 7, Vitor Bravo Mike, uma boa noite. Solo aos 3-1, livrando à direita, Taxi Alfa, Índia, Gate 02. Alfa, Índia, para o 02, 3-5-2-0. Meia, boa noite, sua identificação do Saliva 050, chegada Mari. 050 na Mari, eu moro em 96. Torre no 86, gol 643. 26. Oi, Salvador, boa noite, gol 643, final do ILS da 10. Visual. Pulo 643, tripulso 0, vento calmo, cabeceira deslocada 90 metros. Gente, repouso 643, baixou o travão. Serra Vitor 366, com 896, descendo 2500 pés, ajustado no 013, reposto final, Renato. Próximo Serra Vitor 366, para 2500, aproveitamos bastante.